Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o Ratoscast, podcast oficial dos ratos de cinema. E essa é a nossa quarta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, de volta, finalmente. E aqui comigo, o canalha número 1. Ele foi demitido e recontratado por apelo popular. Marcelo Perello. E aí, cara amigo ouvinte. Bom, chegamos ao mês de julho, um mês de extremos, né? Coisas muito boas, coisas muito ruins. Vamos discutir. Com a gente aqui também, o canalha número 2. Ele assumiu a nave com muita destreza e algumas calúnias. Olha. Renato Marcel. Salve, salve, rataria. Beleza. Que retorno esse seu, hein? The boys are back in town. É só isso que eu tenho pra dizer. Bom, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o Ratoscast, você pode encontrar os outros episódios do nosso Ratoscast no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode nos enviar mensagem também pelo site, você pode enviar pelo Twitter no @ratos_cast ou pelos dois e-mails que são ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo Castbox para você conferir em qualquer lugar, a qualquer momento, no seu tablet, celular, qualquer lugar. Nosso tema de hoje será os filmes de julho de 2017. Hoje nós teremos também uma ratoeira pela primeira vez no ano dupla. Uma ratoeira dupla escolhida pelo Renato Maciel e pelo nosso público para o nosso querido Marcelo Perello. Aguardem. Só queria lembrar para o nosso público que o Marcelo Perello, vulgo Maguinho, né? Eu vou adiantar logo que ele comemorou os dois filmes que foram escolhidos para a ratoeira. E para a gente, no nosso privado aqui, ele reclamou bastante nos nossos ouvidos, né, Renato? É especialmente de um filme. O outro eu ouvi falar muito pouco. Pois é, mas teve um que ele... Nossa, a gente ouviu. A galera sabe, ele vai falar um pouco mais dessa experiência, mas a gente sabe que ele foi parar até no ambulatório por causa do filme. Foi. Teve... algumas crises. Quase chegou a hora. Labirintite aguda. Muito bem. Maguinho, um teaser. Como a gente sempre faz, um teaser da ratoeira de hoje, por favor. Cara, eu espero que vocês me entendam e saibam que o meu caso de amor com Michael Bay está sendo rasgado agora. Ah, até falar isso todo filme. É, então eu vou te fazer uma pergunta agora. Você perdeu a fé. Você perdeu a fé no Michael Bay. A gente vai ter uma conversa no pé do ouvido. Me aguardem. No final do cast, ele vai estar de bem com o Michael Bay, não vai ter perdido a fé. Com certeza. Como sempre, eu faço um versinho, né, pra ratoeira. Foi muito difícil achar um versinho pra essa música, então, só porque tem carro na música, eu resolvi fazer esse versinho. O versinho hoje é do Léo Jaime. Olha, que beleza. Versinho pra ratoeira de hoje é: você vai de carro pra escola e eu só vou a pé. Você tem amigos à beça e eu só tenho o Zé pra consolar. Eu nunca entendi essa frase, Maguinho. Só tenho o Zé pra consolar. Vamos começar esse cast, como a gente sempre faz nos filmes, nos filmes do mês, com as mensagens dos ratos ouvintes. Por favor, vinheta. I'll be writing to you. E salva de palmas, Renatão. Faltou o... Que bonito do Maguinho. É, o Maguinho não, eu tava esperando, não veio. Ele não fez. Bom, enfim. Olha só, eu só queria abrir essa vinheta pra responder pra um amigo meu, Rafael, que ele disse que eu tô ficando com sotaque paulista no cast. Olha. Então eu tenho que puxar mais o meu S aqui no cast, porque... Puta mentira, né, meu? É, pois é. Essa reclamação que eu tô recebendo. Então, enfim, agora, né, vou tentar corrigir isso. Mas um abraço aos nossos amigos de São Paulo também. O Vinícius Spínola falou que a gente não falou do Edward Norton com a arma na boca no cast do Clube da Luta. A frase "eu não pensei em nada" no final... A gente teria que ter elaborado mais sobre isso. A gente não falou sobre os elementos homossexuais no filme. Ele disse também que, apesar de não curtir eletrônico, a trilha dos Dust Brothers é foda. Pô, é o que eu falei, né, Renatão? Se a gente fosse falar tudo sobre o Clube da Luta, era pelo menos um cast de 4 horas, né? Não, sem dúvida. É muito difícil analisar tudo daquele filme num cast de 1 hora, sabe? Mais ou menos. É complicado, porque, como você mesmo comentou, tem muitas nuances dentro dele. São elementos que não são tão expostos. A gente tem que analisar bastante. E é difícil poder explicar tudo isso em tão pouco tempo. E quando a trilha sonora, eu concordo. Eu não, também não sou um fã de música eletrônica, mas eu acho que ela é muito boa e ela é muito funcional para aquele filme naquele período. sabe? Eu acho que, como a gente tava naquela virada do milênio, era o início dos anos 2000, final dos anos 90, então ela casava com aquele momento. Acho que hoje em dia ela não funcionaria tanto. E é difícil, né? Porque depois a gente lembra de um monte de coisa que a gente devia ter falado e acabou esquecendo. Hein? É, eu concordo com vocês. Se fosse analisar o filme realmente inteiro, é um cast gigantesco, de 2-3 horas, entendeu? A gente tenta pincelar as partes mais importantes, entendeu? Eu acho que esse cast, o que fica mesmo é aquela assim, cara, é importante revisitar, entendeu? A gente ver de novo filmes que a gente já não via já há muito tempo, entendeu? E é bom pra gente ter esse contato depois de muitos anos, entendeu? Então é importante, mas cara, for analisar friamente o filme, é um cast gigantesco. Bem, os nossos ratos ouvintes nessa coluna aqui, eles só têm reclamação, gente. Eu vou ser sincero com vocês. O nosso ouvinte sempre presente, Pedro Coelho, disse o seguinte: adorei o cast dos diretores que perdemos a fé. Me pergunto se o Proyas deveria estar ali, visto que não imaginei nunca ele com potencial prodígio. Acho ele um Stephen Sommers da série B. Zack Snyder eu adoro. Talvez eu incluísse na lista Joe Carnahan e Guy Ritchie. O Guy Ritchie eu concordo com o Pedro, mas o Joe Carnahan eu acho um bom diretor, cara. Faço as palavras que ele, Pedro, descreveu Proyas pro Joe Carnahan. Eu acho que não deveria estar ali porque ele não é, nunca foi pra mim um grande diretor, mas é um diretor que eu gosto. Algumas coisas que ele faz realmente são fanfarronice, como diz o Maguinho, mas, por exemplo, o The Grey, A Perseguição, eu achei extraordinário. E eu tava muito curioso pra ver o que ele ia fazer com O Desejo de Matar. Infelizmente, ele não dirigiu, só escreveu o roteiro, mas eu acho que seria um filme legal pra ele. Renatão, o que você tem a dizer aí? Você foi muito criticado por causa do Zack Snyder, hein, nesse cast. Ah, cara, é normal. Falar do Zack Snyder é pedir pra receber uma retaliação da galera, né? É um cara da moda, é um cara que, particularmente, como eu comentei lá, tem meus problemas com ele devido à criação de universo dele. A grande parte dos problemas são em relação às obras originais dele. Eu acho que sempre que ele entrega alguma coisa original, não acho tão interessante. E o que ele tá fazendo no universo DC não me agrada. Então, por isso que me incomoda. Quanto aos nomes que ele citou, né, que deveriam estar lá, eu concordo bastante com os dois. Apesar que eu gosto de alguns filmes de ambos os diretores, né? Ele que eu vou ser mais criticado ainda, mas o Esquadrão Classe A é tipo um guilty pleasure. Eu vejo aquele filme e acho divertido. Uhum. Eu entendo, mas eu acho ele divertido. É divertido. E o Guy Ritchie, o início da carreira dele é bem legal. Depois eu acho que ele fica sempre tentando se copiar. E aí a gente comentou até isso no Rei Arthur. O estilo dele não casa pra tudo. E me preocupa muito o que ele vai fazer com Aladdin. Eu acho que são dois bons nomes que deveriam estar assim na lista também. Se a gente fosse analisar, daria pra fazer mais uns dois deles. Mais uns dois casts. Ah, certeza. Uns novos, entendeu? É, porque na real, se parar pra pensar, esse cast, né, o modelo do Perdemos a Fé, é muito pessoal, né? É o que a gente perdeu a fé. São diretores que, por exemplo, as pessoas podem estar ainda empolgadas com o cara, gostarem do cara, só que pra gente não tá funcionando mais, não tá agradando. E o legal daquele cast é conversar sobre possibilidade de como eles se reinventarem, sabe? O Kevin Smith, por exemplo, uma sugestão minha, a gente conversou aqui, qual seria o melhor caminho pra ele, sabe? Eu só acho também, Renato, que é um cast que assim, é bem possível a gente, em algum momento, fazer a edição 2, entendeu? Com novos diretores. Vamos sim. É? Convidando o nosso público a votar em outros diretores, já temos aqui, sim, ó, duas sugestões do Pedro, Guy Ritchie e Joe Carnahan. Então, se você também tiver outras sugestões de diretores, atores, atrizes, qualquer categoria, manda pra gente que a gente vai, faz mais um Perdemos a Fé. Em que Perdemos a Fé? O nosso fã número 1, Choquito Cacarico, né? Sempre comentando tudo que a gente posta. Ele fez um apelo esse mês. Ele disse o seguinte: meninos, a vingança é plena, mata a alma e envenena. Essa frase o Maguinho conhece bem. Vamos manter a paz no cast. O cast tava muito bom com o conhecimento vasto do Renato. Tragam mais Renato, please. Olha aí. Que bonito. Que bonito. É o que eu falei. Foi um prazer assumir esse cargo. E graças a Deus eu não bati a nave, não destruí nada. Mantive a integridade do cast. E não só isso, cara. Eu acho que, não sei se você vai ler essas mensagens de apoio, mas a gente recebeu também muitas mensagens de apoio em relação à sua melhora, né? A gente sabe que você estava num momento debilitado. Eu queria dizer o seguinte para os nossos ouvintes, que por acaso não esteja entendendo. Estava preocupado. Vocês dois, eu queria a palavra, só um minuto. Vocês dois fizeram um cast do Homem-Aranha sem mim. O que aconteceu? cada um de nós grava em sua respectiva residência, em seu respectivo computador, laptop, celular, enfim. Mas o meu computador venceu a validade e pereceu esse mês, foi pro espaço. E diante disso, o Renatão e o Maguinho se voluntariaram para gravar o cast que a gente tinha programado, né, que era o do Homem-Aranha. Já tinha falado até em outros cast do Guardiões da Galáxia. A gente já tinha falado com o Rafaelo que ele voltaria para esse cast. Então, para vocês, ouvintes, para que vocês não ficassem sem a sua dose semanal de Ratoscast, eles resolveram fazer. Renatão apresentou muito bem. Até aí, tudo bem, normal, legal. Tipo, a gente suando a camisa por vocês. Fizeram o cast sem mim. Falaram absurdos de mim. Calúnias deslavadas. Que eu estava em estado catatônico por causa do meus 15 anos, que foi a ratoeira que eu fui obrigado a ver no cast passado. Vocês dois pediram pra eu não cortar nada do que vocês falaram. Eu não cortei. Vocês disseram que iriam fazer o cast no amor. Eu recebi 2 horas de amor pra editar. É muito amor, cara. Aí eu vou dizer o seguinte. Agora é minha vez. Agora é minha vez de se vingar. Que isso, cara. O Choquito não falou que a vingança nunca é plena, matar homem veneno. Não, mas é só esse cast. Saudoso poeta, cara. Vamos respeitar o saudoso poeta. Fã é. Como eu não sou fã de Star Wars, a minha música é diferente. Olha. Segura o Tchan. É a música dos meus 15 anos, eu sabia. É verdade. A minha música é a música dos Jogos Mortais. Ah, boa. É verdade. Vocês dois, que inventaram calúnias sobre a minha ausência, que criaram memes, apelidos difamatórios sobre a minha pessoa, eu vou propor um desafio pra vocês dois. Wanna play a game? Do you wanna play a game? Agora, sejam homens e assistam meus 15 anos. Vocês estão falando mal, vocês estão dizendo que eu, né, fiquei em estado catatônico, tal, tal, tal. Vai lá e assista. Depois vocês vêm dizer se vocês discordam de uma vírgula do que eu disse ali no meu cast, entendeu? Porque assim, eu não tive direito de defesa. Esse cast de hoje é meu direito de defesa. As pessoas que assistiram, Patrícia, por exemplo, dessas pessoas eu recebi mensagens de concordância, né? O próprio Choquito me falou, mandou uma mensagem lá. Ah, eu realmente me fez repensar o filme. Agora, vocês dois que não tiveram culhão, palavra que o Renato gosta, culhão de ver o filme, não tiveram e me detonar. Pela simples prática de me detonar. Vocês vão sentir minha ira hoje. Ah, cara, você acha que eu não vou ver esse filme? Você tá falando com o Renato Maciel, eu vi Fada, eu vi Divergente, eu vi 50 Tons de Cinza. Eu sou rato, porra, e eu não sou Stuart Little, não. Eu sou Mestre aí. Splinter. Eu vou ver essa porra desse filme. Manda esse filme pra eu ver. Me dá essa merda que eu vou assistir agora. Maguinho, você vai ver? Vou ver, cara. Cara, eu também, cara, vi Deus do Egito, eu vi Transformers, então assim, manda, cara, manda que eu topo. Vambora, vamos junto, tá. Você acha justa a vingança hoje? Vou te dar uma colher de chá, acho justo, sim. Muito bem. Tô velho. A galera aqui vai pro pau, não tem essa. Olha só, queria mandar um abraço especial pra minha mãe, pro meu pai, pra você que nos ouve. Olha, que bonito. Feliz Dia dos Pais pro meu pai, aliás. Principalmente pra vocês que estão ao redor do Brasil e do mundo. Nossos milhares de fãs em Portugal, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Israel, Índia. A Índia continua nos escutando. E vejam vocês, pela primeira vez, mais um país estreando. Suécia. Olha só. Tem brasileiro na Suécia namorando uma loira de olhos azuis. Ou talvez seja a loira de olhos azuis que fale português, que está escutando a gente. Então, muito obrigado em nome de todos do Ratos de Cinema. Eu sempre falo isso, cara. Se tivesse uma pessoa, já estaria valendo a pena, cara. Então, isso tudo que a gente faz é... Muito bem. Maguinho, você foi interrompido agora para um bebê chorando. Vai ser assim o cast inteiro. Desculpa, mas infelizmente não deu para ouvir o que você falou. Nós vamos começar o cast do mês de julho. Né? Eu vou cortar o áudio de vocês para não ter que ouvir vocês mais. Vamos começar agora o cast do mês de julho. Julho de 2017, um mês muito importante. Foi o mês do meu aniversário. Eu vou começar, como eu estou muito feliz hoje. A gente vai começar logo pelo melhor do mês. Só que antes eu quero saber de vocês o seguinte. Como é que foi o mês de julho? É um mês que veio de um mês muito bom, né? A gente falou muito bem no mês de junho de 2017. E aí agora a gente chega em julho, que é o auge do verão americano, vários filmes estreando, vários filmes blockbusters. Vou começar com o Renatão. Renatão, o que você achou deste mês de 2017? foi um mês muito apertado pra mim. Não consegui ver tanta coisa como eu tenho o costume de assistir. O que eu vi foi de extrema qualidade. Tudo que eu vi eu achei muito bom, eu gostei bastante. Como um mês, assim, entre os filmes que eu vi, eu boto como um mês acima da média. Os grandes filmes que eu tinha interesse de ver, eu fui lá e assisti. Foi um mês bem legal, cara. E os que você achou que iam ser ruim, você nem foi ver? Não, nem fui ver. Não. Deixa pra mim, né? Deixa pro Maguinho, verdade. Deixa pro Maguinho, mas era o mês da ratoeira. Agora faço das suas palavras as minhas. Exatamente isso. Resolvi segurar o dinheiro, só fui ver o que eu queria, que eu achava que realmente fosse bom. Maguinho, pra você, como é que foi? Cara, eu acho que esse mês tiveram estreias bem interessantes, sabe? Eu acho que filmes que a gente esperava desde o início do ano, que a gente falou dele e tal. Uhum. Tiveram estreias muito boas. Cara, mas eu vi extremos, sabe? Vi coisas muito boas e coisas tenebrosas, sabe? Que a gente vai comentar aqui. Então, assim, cara, amigo ouvinte, não saia daí, fique com a gente, porque o cast hoje vai ser muito legal. Muito bem. Então, vamos, como eu falei, vamos começar pelo melhor filme do mês. Eu tô muito curioso pra saber qual é o melhor filme do mês do Renatão, porque, como a gente falou, a gente, nesse mês, estrearam vários filmes que a gente já tinha falado em outros casts, que a gente tava com uma expectativa muito grande. Inclusive, o nosso primeiro cast da quarta temporada, As Expectativas de 2017, não sei se vocês repararam, mas vários dos filmes que a gente falou naquele cast estrearam nesse mês. Esse mês, né? Verdade. Pro bem e pro mal, né? A gente falou até de filmes que a gente achava que seriam os piores filmes do ano, também estrearam alguns neste mês. Renatão, eu tô muito curioso pra saber qual foi, desses todos, todas essas expectativas, inclusive alguns que tinham na sua lista, qual foi o seu filme do mês de julho? É, o meu filme favorito estreou no finalzinho do mês. Ele é de um, talvez um dos melhores diretores, ou dos mais renomados diretores da nova safra, né, da nova geração. Ele não teve nenhum erro em sua filmografia até hoje, e eu não tô falando do Christopher Nolan, eu tô falando do Edgar Wright. Boa. Em Ritmo de Fuga foi o meu filme do mês. Era um filme que eu tava aguardando muito. Eu falei dele no cast de expectativas. Tudo que o Edgar Wright faz me chama atenção. Eu tenho os DVDs de todos os filmes dele. Então tudo que ele faz me gera essa expectativa. E o Baby Driver, desde o trailer, quando saiu, já fiquei encantado. E o Edgar Wright mostra mais uma vez o poder dele, né, de direção. Porque ele dirige pra cacete esse filme. Eu acho que a única palavra que pode usar pra definir é isso. Poucos diretores hoje em dia fazem sequências de ação igual ele faz. No Scott Pilgrim ele já mostrou isso, tem um dedo muito único pra isso, e aqui ele mostra isso nas sequências de perseguição de carro, que são excelentes, são visualmente bonitas e interessantes. A questão musical, que é um complemento absurdo pro filme, é a introdução do filme mesmo, que é o Baby, que é o personagem do Ansel Elgort, ele andando com um café e a música rolando no fundo e ele interagindo com o cenário. O texto do Edgar Wright, como sempre, afiadíssimo, são ótimos diálogos. A história é uma história simples, que é o Baby, que é um jovem, que é um excelente piloto, né? E ele trabalha como piloto de fuga para uma equipe formada pelo Kevin Spacey, porque ele deve dinheiro para ele. Então ele procura trabalhar lá até quitar as dívidas dele. Ele sempre anda, na verdade, com um iPod, né? Ele sempre tem vários iPods com ele, com diversas músicas, e a música vai ditando o ritmo do dia dele, da vida dele. Então ele é um cara muito ligado em música, e isso vai se desenvolvendo durante o filme. O que eu acho interessante é que todos os personagens são únicos e são bem representados. Eles vão crescendo durante o filme. Por exemplo, você vai sabendo de cada um deles o suficiente para aquela informação ser utilizada na história. Isso acontece muito com o personagem do Buddy, que é do John Hamm, por exemplo. Tem informações que vão sendo pinceladas sobre ele ao decorrer da história, e que você vai entendendo no final o porquê daquelas informações, sabe? São tipos de desenvolvimento de personagens curtos e grossos, sabe? Simplesmente necessário para o personagem no filme. E todos eles estão muito bem. O John Hamm, John Bertal, que tá rapidinho, mas como sempre tá bem tudo que ele faz. O Ansel Elgort é um ator interessante, mas eu nunca tinha visto nada assim que me chamasse atenção igual foi a atuação dele em Baby Driver. O elenco também conta com Kevin Spacey, a Lily James completam ali o elenco principal, e o Jamie Foxx usa todo aquele estilo dele, né, aquele jeito cool dele, combina muito bem com a obra do Edgar Wright, que é moderno, é jovem, é rápido, é tudo que o Edgar Wright sabe fazer. Então, Ritmo de Fuga, sem dúvida, é o meu filme favorito do mês, e é o filme que todo mundo deveria estar indo no cinema agora assistir. Concordo com tudo que o Renato falou, é absurdo, impressionante, é a direção, cara. A direção, a montagem. Eu imagino a dificuldade, cara, que eles tiveram em filmar e na ilha de edição ter que montar e sincronizar com a música, sabe? A edição do filme é absurda. É, a edição é espetacular. Eu acho que, enfim, o filme também é um sopro de nostalgia pra quem curtia filme de ação dos anos 90, cara. Só que com uma montagem muito mais overpower, assim, sabe? É, só que mais modernizado. É, mas bem mais moderna, cara. O filme tem um terceiro ato que eu não esperava, muito grandioso. Sério que você não esperava? É sério que você não esperava? Porque, assim, eu vou falar assim, não foi o meu filme do mês, gostei muito do filme enquanto estava vendo o filme, mas eu tive alguns problemas com esse filme. Mas eu vou deixar o Maguinho terminar. Obrigado, Maguinho, você já terminou, né? Então, assim... Eu gosto muito do Edgar Wright, só que ele não me... Sinceramente, eu esperava um pouco mais desse filme. E olha só que engraçado, eu tenho alguns amigos que são mais fãs até do que você, Renato. Eu tenho um amigo meu que o filme favorito da vida dele é o Scott Pilgrim. Ele já deve ter visto umas 57 vezes. E ele só sabe falar de Scott Pilgrim. É o exemplo dele pra qualquer filme, assim, sabe? Ah, mas é melhor que Scott Pilgrim? É, sabe essa pessoa assim? Então, ele é assim. Irado, ele foi ver. Ele foi ver com uma certa expectativa, obviamente. Segundo ele, o terceiro ato, o filme virou full retarded. Eu gostei muito do terceiro ato, mas eu acho o seguinte, todo filme dele não termina assim, com coisas loucas acontecendo do nada. O que eu acho legal desse filme é, ele brinca muito com os estereótipos, né? Quem você acha que vai ser o vilão do filme, não é. E quem você acha que vai ser o mocinho, também não é. Tem personagem que você acha que vai ser o melhor amigo, tem personagem que você acha que vai ser a mocinha, então eu acho que ele brinca um pouco com isso. É, o cara que seria o nice guy, né? Pois é, e quem você acha que vai ser um grande vilão também não vira, né? Isso eu achei muito legal, ele brinca muito bem com isso. A edição do filme, não tem o que falar, é talvez um dos filmes mais bem editados do ano, mas todos os filmes do Edgar Wright são muito bem editados. Agora, a gente fala tanto aqui de como os filmes tratam a mulher. Eu não gostei muito como esse filme tratou as mulheres no filme. E vindo de um diretor que eu acho que soube trabalhar muito bem as personagens femininas no Scott Pilgrim. As personagens femininas do Scott Pilgrim são extraordinárias, todas elas. Eu acho muito bom. Melhor até do que os homens, entendeu? Mas nesse filme, Por o Scott Pilgrim, você pode ter essa ideia de ser bem trabalhado, porque a obra original do Brian Lee O'Malley apresentam duas personagens fortes e interessantes, que é a Knives e a Ramona. Mas então você só tá provando o que eu tô dizendo, né? Não por ele, mas pelo autor da obra. Pelo autor mesmo. Agora, por exemplo, eu acho legal, todo filme dele troca de gênero de uma certa forma, né? Quando vai pro terceiro ato, vira uma coisa completamente diferente do que o filme é. Mas eu queria que ele explorasse um pouco mais essa questão da música. Eu acho que a primeira meia hora desse filme é perfeita. E eu acho que eu queria que o filme fosse mais como aquela primeira hora. Eu não sei se ficaria chato, porque uma hora ele tem que contar o filme e esquecer um pouco essa questão da música. A questão dele, por que que ele escuta a música, é muito claro, mas... Não fica muito claro como aquilo ajuda ele, porque em vários momentos do filme ele não tá escutando música. E logo no início do filme fica aparecendo que ele precisa ouvir música, senão ele vai ter um problema de dor de cabeça, ou enfim, sei lá, uma enxaqueca. O personagem do Kevin Spacey coloca aquilo como se fosse uma coisa obrigatória, ele precisa disso. E, enfim, não é o que o filme se desenvolve. Então, algumas coisas pra mim não fizeram muito sentido. Além do fato de que só existe um café naquela cidade, né? Só existe um café. Todo mundo passa por aquele café o tempo todo. Mas eu gostei muito do filme. Como eu falei, não tiveram filmes ruins assim. Esse filme eu concordo com o Renato que você tem que ver ele no cinema, que o áudio dele é muito bom. Não só a trilha sonora, que aliás é uma das trilhas sonoras mais escutadas do Spotify, mas não só pela trilha sonora, mas pelo som do filme. O som do filme é muito bom, é absurdamente bom. Aliás, que mês pra filmes com bons sons, né? Sem dúvida, verdade. Maguinho, você elogiou tanto esse filme, foi o seu filme do mês também? Não, cara, não foi. Ele só não levou o meu filme do mês porque, assim, a sala tava muito cheia, né? E tinha uma galera atrás de mim. Isso já não acontecia já há muito tempo e voltou a acontecer. A galera que, cara, tinha umas 10 pessoas, eles não paravam de falar, cara. Não paravam de falar. Tipo, estavam cagando pro filme, comendo pipoca e falando alto. E isso me tirou do filme em vários momentos, sabe? É só por isso mesmo. Eu tenho que lembrar, de pagar essa garotada aí, que eu contratei eles, mas não paguei ainda. Pode ficar tranquila que eu vou pagar vocês, tá? Tava explicado, porra. Tava explicado. Tá, então. Seu filme do mês, por favor. Se vocês me permitem quebrar um pouco o protocolo, meu filme do mês vai pelas múltiplas sensações que eu tive. Não é assim, cara. É meio surreal o que eu vou dizer. O filme não é extraordinário, mas as sensações que ele desperta foram espetaculares. Eu vou para o dia 6 de julho, cara. Meu filme do mês é Perdidos em Paris, cara. É da direção da Fiona Gordon e do Dominique Abel, cara. Eu acho que dificilmente um filme que se passa em Paris e tem como a cidade quase como um personagem, dificilmente sai um filme ruim. É, e aqui também não é diferente. Só pra situar, a Fiona Gordon, ela é uma que interpreta a Fiona. Ela é uma bibliotecária canadense, né? Que ela recebe uma carta da sua tia Marta, ou a Marta aí, sempre, né? Que é a Emmanuelle Riva, que mora em Paris, né? E ela pede que a sobrinha viaje imediatamente pra lá, pra evitar que ela seja internada em um asilo, cara. E, cara, a partir daí, quando ela chega lá, né, ela não conhece nada, o dinheiro acaba em algumas horas, e aí ela se encontra, cara, ela conhece um morador de rua, que é o Dominique Abel, que é esposo dela. Eles vivem junto há 40 anos. E, cara, dali, cara, meu irmão, uma sucessão de encontros, desencontros, cara, situações muito, muito engraçadas. Eles dirigem o filme, né, eles são maravilhosos, e eles têm uma vasta experiência em teatro, que é a linguagem que o filme adota, que é contada em né, um ritmo de fábula, bem teatral, com muita música, dança, quase como um musical, né? E, cara, assim, tem uma referência clara a Chaplin, Buster Keaton, sabe? Um filme que te dá um sopro de nostalgia espetacular, cara. Então, assim, é um filme belo, cara, é ingênuo, é delicioso de ver, cara, te emociona, sabe? E que marca a última atuação da Emmanuelle Riva, que faleceu em janeiro, com quase 90 anos, morreu com 87. Então, assim, o filme não é extraordinário, mas são 2 horas ali que você tem sensações variadas, cara, e você sai, tipo, por isso que eu amo cinema, sabe? Então é isso, meu filme do mês, Perdidos em Paris, muito legal. Muito bem, o meu filme do mês não é uma surpresa pra ninguém. O meu filme do mês é Dunkirk, do Olha, difícil, né, Renato? Inesperado. Dunkirk foi a minha, na minha lista de expectativas, foi o número 2. O Dunkirk, ele não era o que eu esperava. Eu não sei se era o que vocês esperavam, mas me agradou demais o fato de que o Christopher Nolan ainda consegue me surpreender. É óbvio que depois de você conhecer muito a filmografia dele, alguns truques que ele implementa, principalmente na narrativa dele, ele não te enganam tão fácil, mas esse filme me surpreendeu em diversos momentos. Eu fiquei bastante tenso nesse filme. O ritmo de fuga me deixou o filme inteiro grudado na cadeira, me diverti, ri bastante e tal. Christopher Nolan não é um cara que te faz rir no cinema. Mas ele é um cara que é especialista em te grudar na cadeira. Nesse filme, ele acertou demais. Seja pela história. Dessa vez, eu acho que a gente viu um crescimento de um diretor, porque levou a história muito, muito menos no roteiro, no diálogo, e muito mais de como eu posso surpreender o espectador pelas imagens. Ele, em várias entrevistas, falou que pra ele era quase como se fosse um filme mudo. Não é. Tem bastante diálogo e tem cenas que, sinceramente, na minha opinião, vão ficar na minha cabeça. Eu vou lembrar ainda. Me incomoda o fato da não existir violência no filme. É um filme que se passa durante a guerra e você tem muito pouco. Ele ainda não sabe dirigir violência tão bem. Te incomoda isso? Não nesse filme, me incomoda mais no Dark Knight. É isso que eu vou falar, porque nesse filme não me incomoda isso, eu não sinto falta disso. Pois é isso que eu ia falar, isso mostra um crescimento dele. Porque eu vi esse filme, o cinema onde eu tava lotado, e eu reparei muito na reação das pessoas. Tem várias cenas mais tensas do que as outras. É uma crescente muito boa nisso no filme, eu achei super interessante. E no auge, né, no clímax do filme, ele mistura todas as histórias e tal. Isso, eu achei assim, realmente, não conseguia piscar nesse filme. Eu fiquei muito feliz, ele é o meu filme do mês, exatamente porque eu vi que o Christopher Nolan realmente tem melhorado como diretor. Eu achei o Interestelar, é um filme que não agradou muita gente. Problema, é a ficção científica muitas vezes não agrada muita gente. Eu achei que ele desafiou não fazer um filme com violência. Concordo com ele que não é exatamente um filme de guerra, como vinha sendo vendido. Ele é um filme que se passa na guerra, mas a ideia da guerra não é exatamente o mais importante, e sim a fuga, né, a sobrevivência. É mais uma história de sobrevivência. E eu só queria bater na tecla do seguinte, uma outra coisa que me deixa muito feliz, que esse era o meu medo com Dunkirk. As atuações. Eu sei que tem pessoas que odeiam as atuações dos filmes do Nolan. Ele é um cara que trabalha com os atores de uma forma muito fria. Mas eu gosto das atuações do filme do Nolan. Eu entendo que tem muitos personagens dele que se parecem bastante. Mas eu vou falar uma coisa, e eu acho que vocês vão concordar comigo. O Al Pacino, no Insônia, acho que foi a última grande coisa que o Al Pacino fez, até o Danny Collins, Robin Williams, né, tá nesse filme, tá muito bem. Eu gosto muito da atuação do Joe Pantoliano no Amnésia. Ele faz o Teddy. Cara, o mais clássico, o Heath Ledger. Pois é, eu ia encerrar com essa. Como negar o único Oscar que um filme de super-herói tem, né? Sem dúvida. O Heath Ledger, pouco que ele falou sobre o que ele tava construindo com o Coringa, ainda em vida, ele deu todos os créditos ao Nolan. É o trabalho que o Nolan fez com ele. Então, assim, nesse filme, Tom Hardy tem uma missão muito difícil. Porque ele tá o tempo todo no filme, sentado numa cabine, com um barulho no ouvido dele, e ele tá muito bem nesse filme. É impossível você não torcer pelo Tom Hardy. E você não, quase não vê a cara dele o filme inteiro. Agora, eu vou te falar, eu adorei o Mark Rylance nesse filme, que é uma pessoa que o Maguinho odeia, porque ele tirou o Oscar do Stallone. Mas eu vou te falar, que ator sensacional. Sou eu, não. E olha, o papel dele é uma das melhores coisas desse filme, porque ele tem camadas, né? Você olha pra ele da primeira vez, você acha que entendeu qual é a história dele, e você vai descobrindo coisas, toda a cena dele praticamente você vai entendendo o que, que ele tá fazendo. É, o elenco jovem desse filme tá muito bem. Algumas das cenas mais tensas, assim, são graças ao trabalho desses esses jovens atores. Então, assim, eu adorei, eu achei muito bom. Eu entendo que não é um filme pra todo mundo, mas pro Marcelo, agradou demais. É, eu queria saber a opinião de vocês também sobre o Dunkirk. Eu gostei, eu também fiquei com essa mesma sensação de ficar tenso na cadeira. A falta de sequência de ação não me incomodaram durante o filme. Eu acho justificável, porque como você mesmo disse, não é um filme de guerra. Então, eu acho que não é muito necessário ali. É, eu não vou negar que em alguns pontos a edição, na maneira de montar a história, porque se passa em três linhas diferentes, eu acho que não acerta muito. Eu acho que eles dão uma leve perdida às vezes. Mas não tem muito equilíbrio entre as histórias. Não tem. Tem uma hora... Não fica muito claro às vezes, sabe? Parece, eu acho que deixa um pouco o público perdido. Mas uma coisa interessante sobre isso. É, mesmo que ele pule de história para história, você sabe onde você está. Sim, a questão da geografia do lugar é perfeita nesse filme, na minha opinião. Sim, e o legal é que a gente pode até falar isso até brincando, porque a gente sempre brinca com essas coisas do Nolan, por mais que a gente admire muito ele. Ele não pega na mão pra mostrar, olha só, aqui é uma, aqui é outra. Verdade. E o Nolan é um cara que gosta de pegar na mão pra poder mostrar. E nesse filme ele não faz isso. O cara que faz Amnésia não pode dizer que é um cara que gosta de pegar na mão. Porque ele não entendeu Amnésia até hoje. É, mas o Inception ele dá uma pegadinha na mão, o Interstellar ele dá uma pegadinha na mão. E eu achei a fotografia do filme linda. Sem dúvida. A maneira que ele filma, a maneira que ele filma o céu, sabe? O pôr do sol, a questão... As cenas noturnas são muito boas. Toda a cena do... Pois é, um outro detalhe, Maguinho, que eu... Nossa, eu tava na minha cabeça, eu tenho que falar isso quando eu falar do Dunkirk. Você não vê o inimigo. Isso é um spoiler. Isso é legal. Leve, tá? Legal. Não vai te incomodar. Mas olha só, você não vê os alemães. Sim. E você tem um medo. Mas não é, vocês não tiveram. Quando você vê aquele barulhinho lá no fundo de um aviãozinho vindo, rapaz, é um desespero. No cinema onde eu tava, as pessoas já começavam. Ai, meu Deus, vai morrer, vai não sei o quê. Principalmente, né? Aquela cena do barco, né? Com vários tiros o tempo todo e o barco vai afundando, e eles tentando... É, aquela hora que eles que o torpedo vem... Eu acho o Nolan realmente um cara diferenciado. Vocês falaram aí dele pegar na mão e tal, mas é um dos poucos caras que trabalham com narrativa em quatro atos, né? Que esse quarto ato tem no próprio Interestelar, na Origem, que ele realmente, né, explica um pouco do primeiro ato e o terceiro ato, nesse quarto. Mas nesse filme, cara, ele também quebra isso. Eu entendi o filme como dois atos só. Sim, louvável ele, que ele é um cara que se arrisca, sabe? Ele flutua em gêneros completamente diferentes. Poucos filmes tratam o que se passou em 39, na pré-guerra. Não era a Segunda Guerra ainda, né? Os Estados Unidos não estavam ainda, né? Então é um conflito ainda. Acho que, caso o cara, amigo ouvinte, queira até entender um pouquinho melhor, é uma história muito interessante. Eu acho que, assim, cara, tecnicamente o filme é impecável. Uma das coisas mais incríveis dos últimos tempos. Eu acho que, assim, as pessoas têm que tentar ver em IMAX, na melhor sala que você consiga ir. O cara tem um domínio da narrativa, dos planos, tem panorâmica, tem trap, Kevin, tem Dolly, tem um cacete a quatro, entendeu? O cara tem um domínio, como a gente falou, da mise-en-scène, do tempo, espaço. Tecnicamente, o filme é soberbo, cara, soberbo. É, para um filme me pegar, né, me conquistar, eu preciso me importar com quem tá ali, sabe? Eu acho que no Dunkirk ele não faz isso, sabe? Isso me tira um pouco. Eu acho que ele não aprofundou os personagens. Eu acho que você se importa com eles nas ações separadas ali, sabe? Depois, eu acho que nesse filme ele não faz você se preocupar com os personagens, cara. Eu acho que ele faz você se preocupar com daquelas pessoas. Renato, porque cinema é isso. Você acompanha alguns personagens que são aqueles que estão guiando a história. Cinema é isso também. É, cinema como arte, ele é muito visual também, entendeu? E isso eu falo só pra mim, sabe? Se ele não vai se aprofundar muito, né, nos personagens, eu acho que você picotar a narrativa como ele fez em três partes, acho que isso confunde um pouco, me confundiu um pouco e confundiu quem tava vendo também. Eu acho que assim, tecnicamente o filme dá nota 10, entendeu? É espetacular. Agora, como filme em si, como um todo, eu acho que ele deixa um pouco a desejar, mas cara, é uma experiência para ser vista no cinema. Isso é fundamental. Ô, Maguinho, eu só queria discordar de você pelo seguinte, eu acho que aí que tá a originalidade do Dunkirk, na minha opinião. Filmes de guerra que são feitos de maneira não linear. Eu não consigo me lembrar, eu me lembro de poucos, mas é muito difícil. Sim, é verdade. Atualmente, então, extremamente raro. Digo assim, nos últimos 30 anos, extremamente raro. Ele me lembra muito aqueles filmes, eu gosto muito de filme de guerra, né? Então, os filmes, O Mais Longo dos Dias, A Ponte do Rio Kwait, esses filmes... Tora assim, Tora, que é maravilhoso, né? Tora Tora, então, esses filmes que você é levado mais pelo som da guerra. Sim, claro. Das histórias pessoais e tal. Eu acho muito interessante. Eu acho que ele relembrou demais. O Mais Longo dos Dias, se eu não me engano, é aquele que tem um elenco extraordinário. Tem Michael Caine. Enfim, tem milhões de atores maravilhosos ali. Papéis pequenos. Eu acho muito legal isso. Então, eu acho que me lembrou demais. Eu acho que ele fez uma grande homenagem ao cinema. E uma outra coisa que eu queria falar rapidamente é a história dos franceses. Você chegou a comentar sobre a história, né? A história dos franceses nesse filme, nessa história de Dunkirk, deve ser uma história mais extraordinária ainda. A minha alegria seria se essa história tivesse uma sequência, mas não com Christopher Nolan dirigindo. Eu gostaria de ver, eu saí do cinema pensando nisso, eu gostaria de ver um diretor francês, porque o Nolan é um inglês contando a história dos ingleses. Sim, claro. A partir do momento que terminou a história dos ingleses, ele termina o filme. Eu queria saber o que aconteceu com os franceses também. Ali tem uma história interessante também. E eu gostaria de saber mais sobre essa história de Dunkirk. Enfim. Não, e tipo cartas de Iwo Jima, né? Cada um... Seria legal ver o outro lado também. Sim, entendeu? Sim. Não, e foi o que eu comentei alemão também, Marcelo. Assim, é importante, o cara amigo ouvinte, dá uma olhadinha e dá uma lida nessa história de Dunkirk, que é muito legal, cara. É muito legal. É o que dá é o estopim, né? Para a Segunda Grande Guerra. Muito bem. Vamos dar sequência aqui. Vamos continuar com a grande surpresa do mês. Renatão, vou voltar para você. Surpresa do mês de julho. Cara, a minha surpresa é um filme que eu não imaginava nem assistir no cinema. Eu fui assistir pro Rota Cult, eu fiz a crítica, tá lá no site, quem quiser dar uma olhada depois, que é um documentário chamado Gatos. Olha, que bonito. Pô, parabéns, Renato. Uma produção original feita pro YouTube Red, que é uma plataforma paga do YouTube, que tá sempre lançando séries novas e filmes, documentários. Ele sempre tá tentando produzir coisas para lá. E o Gatos foi uma dessas produções. Ela tem a direção da Sida Torun, que é uma cineasta, né, turca, radicada nos Estados Unidos. Ele basicamente acompanha a vida de alguns gatos que vivem pelas ruas da cidade de Istambul. Ele retrata o costume, né, da cidade, que na verdade os gatos, eles percorrem a metrópole livremente, vagando dentro e fora da vida das pessoas e impactando aquelas pessoas de diversas formas. Então o documentário apresenta a gente, né, 7 gatinhos, que são eles que a gente acompanha, e as pessoas que interagem com eles. E é interessante ver que cada pessoa dentro da cidade reage de uma forma ao gato. Tem pessoas solitárias que têm os gatos de rua água como se fossem gatos deles e deixam alimento, se preocupam de ir lá cuidar dos gatos. Tem gatos que vivem em áreas específicas da cidade e, por exemplo, um restaurante na beira do cais e o gato fica lá caçando os ratos daquele restaurante e não atrapalha nenhum cliente. Em troca, ele recebe comida do restaurante depois. E é interessante ver a maneira que o filme mostra os gatos, porque ele retrata a cidade de Istambul como se fosse um grande playground para os gatos. Foram feitas câmeras e equipamentos cinematográficos especiais, então existem uns planos sequências, né? Existem uns travelings feitos na altura dos gatos pela cidade, que é muito interessante de se ver. É basicamente o ponto de vista do gato naquela cidade. E é muito bonitinho, cara. É muito fofinho a história dos gatos. Eu não sou um grande amante de gatos, mas é impossível você não se emocionar com a história dele, você não achar... É visualmente muito bonito, não só pela história deles, mas pelo impacto que tem com os humanos. O filme funciona não só pelos gatos, mas pelos protagonistas humanos que completam a história, completam a relação deles com os gatos. Foi um filme independente, né? Como eu falei, ele foi lançado no Festival de Istambul em 2016 e foi lançado nos Estados Unidos, se tornando um sucesso de bilheteria lá, o que é raro para um documentário, especialmente um documentário estrangeiro, né? Que lá eles não têm costume de assistir nada legendado. Então, sem dúvida, é um prato cheio para não só para quem é fã de gatos, mas para quem é fã da pura e verdadeira representação do amor entre o homem e o animal. Olha, eu como fã de gatos, eu sou recém-fã de gatos, eu tô curioso para ver esse filme. Tô bastante curioso, até porque o Maguinho falou que gostou bastante do filme, né, Maguinho? Também viu? Pô, cara, eu vou fazer uma confissão aqui. Eu amo gato, cara. Eu tenho um aqui em casa, entendeu? E falo abertamente como é apaixonante, sabe? A convivência com eles, sabe? Eu sei que muita gente tem um pé atrás, os dois pés atrás. Ah, que gato é traiçoeiro, gato não tem sentimento, é insensível. Mas, cara, é difícil. Esse é um pensamento muito antigo também. É, cara, isso, né? Mas... E o erro é nosso, cara, porque assim, o ser humano, ele não sabe conviver com uma espécie que é extremamente independente, é autônoma, entendeu? Então, isso é uma culpa nossa, entendeu? De não aceitar, entendeu? A gente quer que o gato seja um cachorro, e não é, cara, não é. Agora, concordo com o Renato, é um filme lindo, cara. Eu acho que assim, a relação que a cidade e os humanos têm com o gato em Istambul é muito linda de ver. O gato, cara, ele é parte integrante, assim, de uma cidade que está em constante movimento, sabe? Então você não tem como não colocar o gato como um dos fatores fundamentais para que Istambul seja e que as pessoas que moram em Istambul sejam daquela forma, entendeu? Uhum. E tem uma frase linda, linda, que eu vi no filme que eu até anotei, cara, que ele fala que Deus criou o gato para que os humanos acariciassem o tigre. Isso é lindo, cara, sabe? Porra, uma frase maravilhosa. Então, assim, eu, para quem ama esses bichinhos lindos, não tem como não se emocionar. Então, também é a minha surpresa do mês. Gatos, ou Cad. Ah, também é a sua? Também é. A minha surpresa do mês, de julho, foi Homem-Aranha de Volta ao Lar. Olha que beleza! Vou falar por que foi uma surpresa. Depois de ver alguns filmes do Homem-Aranha, os últimos três filmes do Homem-Aranha não me agradaram. O Homem-Aranha 3 e os dois Homem-Aranhas do Mark Webb. Não agradou quase ninguém, cara. Então eu meio que tinha perdido a vontade de ver o Homem-Aranha no cinema. Com o Guerra Civil, eu me interessei pelo personagem Peter Parker, do Tom Holland. Eu achei que ele captou legal e fiquei curioso de ver como é que seria o filme. Foi impossível ignorar este filme neste mês, né? Porque tudo onde você olhava era Homem-Aranha de Volta ao Lar. Mas eu confesso que eu tava um pouco um pé atrás com esse filme. Tava achando que ia ser um filme de origem, bem do estilo Marvel, legal, divertido, mas nada demais. Mas descartável, né? Descartável, como eu costumo dizer que a maioria é. Me agradou demais. Vocês fizeram um cast maravilhoso sobre o herói. O Renato é um fã, assim, até dos filmes ruins o Renato gosta. Uma das coisas que vocês falaram naquele cast e repetiram algumas vezes naquele cast, Michael Keaton é, talvez, o grande chamariz desse filme, pra quem gosta de cinema, né? Não só do super-herói, não só... Porque aí você vai ter vários públicos aí. Você vai ter o cara que gosta da Marvel, vai ter o nerd, você vai ter o cara que lê os quadrinhos, você vai ter... E você vai ter gente que nem a gente, que gosta de cinema, acima de tudo. E como cinema, o filme ganha demais em ter um vilão como Michael Keaton, que é um ator que vocês sabem que eu venero, vejo qualquer coisa dele, e ele felizmente, pegou um vilão muito bom, muito interessante. Só quero voltar à minha parte vingativa. Por favor, música novamente. Que beleza. E eu anotei algumas frases. Não, brincadeira, concordei demais com as coisas que vocês falaram. Eu fiz questão de anotar pra vocês explicarem melhor isso pra mim, porque realmente, eu acho que eu como público também, queremos saber o que vocês queriam dizer com isso. Primeira coisa, nunca um cast de filmes de heróis tiveram uma nota tão alta. Nunca, Renato Maciel. Amor. Nunca. Puro amor. Você... Lógico. Você não você tava estava lá. No cast, você estava no cast Guardiões da Galáxia 2? Você tava. Estava nesse cast. Qual foi a nota que eu dei pra esse filme? 9, eu acho, foi 9,5. Ah, e olha só, olha que coincidência. O Homem-Aranha ficou com notas mais baixas do que o Guardiões da Galáxia Volume 2. Pra você ver. Calúnia das suas pessoas. Aqui, ó, o senhor falou, não sinto tensão pelo Homem-Aranha em nenhum momento. Você tá louco? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Ainda bem que eu não fiz esse cast. Em cena de combate? Olha só, eu vou te falar uma coisa. Eu ainda bem que eu não fiz esse cast, porque eu gostei mais do filme do que vocês. Pelo que eu... Você gostou mais do filme do que você gosta da gente? Não. Eu gostei mais do... Ah, isso sim, isso é fato. Eu gostei mais do filme do que vocês gostaram. Vocês falaram que era o cast do amor e tal. Eu não vi amor. Eu não sinto tensão. Cara, a cena que o Abutre joga... Isso é spoiler pro filme, mas enfim. É, que ele joga o teto... em cima do Homem-Aranha, na minha sala você escutava um pino caindo. Eu tava sentado quase caindo no chão, porque eu falei, caralho, não acredito. Eu, por um momento, achei, vão matar o Homem-Aranha? Isso como o Michael Keaton me vendeu. Juro, como o Michael Keaton me vendeu o vilão. Bem menos. Caraca, cara. Será cara, ele não teve cenas marcantes de ação. Você não vai lembrar de nenhuma sequência de luta dele. Você não lembra da sequência de luta dele com a Abutre no final do filme. Não, mas olha só. Não sentir tensão por ele em nenhum momento. Você não sinto, cara. Eu senti cena, tanto nesse momento cena, quanto no final. Essa parte do teto caindo é interessante por outras questões que a gente abordou no cast. Que eu não vou levantar aqui agora, porque tá na parte, com spoilers lá. Eu não quero estragar o filme pra ninguém aqui. Mas na questão de luta e tudo mais. Mas o filme não tem nenhuma sequência de luta. O filme não coloca o Homem-Aranha, pra mim, em nenhum perigo real em combate com o Abutre. Todos os encontros dele com o Abutre, ou até com o Shocker, ou com os outros os Minions lá do Abutre, são resolvidos em segundos e não dão aquele perigo, sabe? Você não acha que vai acontecer uma parada com ele ali. É o que eu falei, faltava uma luta tipo do Homem-Aranha com o Duende Verde no final do primeiro filme. Que é bem caído hoje em dia. É um ok que é bem caído. Não, na sua opinião, você acha isso, mas eu vou te falar, eu gostei, eu falei, pô... Não, mas é claro que era a minha opinião, a gente tava no cast dando opinião, né, pô? Desculpa, Renato, não deu pra ouvir porque buzinaram lá na rua. Você foi interrompido por um barulho de buzina, né? Coincidência, né? Logo na hora que eu tava falando. Acontece. Olha só, os efeitos especiais são ruins. O Maguinho falou, mas ele elogiou o CGI do Abutre. Então, é ruim ou não é, cacete? Não, eu entendi. O Homem-Aranha, eu até concordo com você, Maguinho, o Homem-Aranha realmente não é o momento alto. O Homem-Aranha em si, né? O Homem-Aranha em si, é verdade. Os efeitos, não, mas isso ficou claro. Mas eu acho o CGI do Abutre espetacular e vocês falaram isso. Agora, por exemplo, sem cenas de ação memoráveis, o Renato falou. Pô, eu gostei, a cena do elevador eu achei muito boa. E ela tem uma importância pra história, isso é que é legal. Não é uma cena de ação por ser uma cena de ação. Ok, mas daqui a 5 anos você vai lembrar dessa cena? Você vai lembrar mas desse aí, filme? Mas aí daqui a 5 anos você vai lembrar de alguma cena de ação de algum... Do Homem-Formiga, passaram-se 10 anos, passaram-se 10 anos e eu lembro do Homem-Aranha segurando um trem. Ah, não, e isso você falou no cast, mas enfim, também acho que você tem um exemplo dentro de todos os filmes do Homem-Aranha. A maioria das cenas, a cena dele lutando no primeiro filme, hoje em dia é bizarra de tosca, eu acho. Não, cara, eu não tô falando que a funciona, ou tô falando de funcionar a cena. Aquele filme hoje em dia, ele não funciona de nenhuma forma. Não, até funciona. Aquele filme é legal, mas ele não funciona hoje em dia. Mas o 2 funciona bem mais. Mas é memorável a briga dele com o Duende Verde, desculpa. Não lembro de pouco. A cena do trem é boa. Só ser memorável, cara. É questão de ter mais brutal. Agora, como eu falei, eu gostei mais. Tudo isso que vocês criticaram, eu achei legal. Bom, eu agora, dei nota 9 pro filme, hein? Dei nota 9. É uma agora, olha só. O auge da baboseira tinha que vir do Maguinho. Homem-Aranha não precisa de muita coisa do diretor. Você falou isso, eu anotei. Personagem sozinho se dirige e carrega. Maguinho, vai pra puta que te pariu com isso, cara. Que? Porque olha só, cara. É exatamente o problema. Ele voltou. Exatamente o problema que os outros filmes tiveram é falta de direção. O diretor desse filme, ele mandou bem, cara. O John Watts, ele mandou bem. Tanto que ele vai voltar pro próximo filme, que o trabalho dele foi muito mais forte com os atores. Problema nenhum ter sido isso. E realmente, as cenas de ação deixaram pouco a desejar. Mas é isso que eu falei, que ele não usou nas cenas de ação. É isso que eu falei. Não é culpa dele, porque eu acho que você tem todo um trabalho de diretores de segunda unidade que a Marvel tem. Infelizmente, os melhores diretores de segunda unidade estavam ocupados trabalhando. Qual é esse filme que vai sair agora? O Guerra Infinita, né? Ok, cara, mas porra, a gente tá julgando o filme é direção do John Watts, então. Então, a gente não vai trabalho chegar no com os atores e separar. Desculpa, perdemos o Renato aqui, o áudio dele, mas tudo bem, eu vou continuar falando. Um dia vocês vão escutar a verdade. O Boninho tá fazendo. A direção é muito boa, os atores mirins, trabalhar com ator mirim é muito difícil. Muito difícil. Ele fez um trabalho muito bom. Todos os personagens estão muito bem desenvolvidos, como vocês mesmos falaram. É. Mas assim, dizer que o diretor não precisa de muita coisa, porra, o cara teve um trabalho muito decente. Para com isso. Enfim, teve, foi cara, a gente só reclamou. A gente reclamou da direção dele em sequência da direção. A gente reclamou da direção dele. Perdemos de novo. Caralho, né, então? Deixa eu falar. Cast da vingança. Olha só, então, mas não deixe de escutar o cast do Homem-Aranha, pro bem ou pro mal. Eu o cast do amor. Coisa. Cast do amor, segundo puro, eles, né? Puro amor, cara. Mas detonaram o filme, mas enfim... Cast do Amor, por favor, não deixe de escutar, porque foi um dos momentos sabe altos. Sabe qual é o mais engraçado, ô Maguinho? É porque se ele tá, ele ia matar o filme. É claro. Aí agora que não tá, ele tá elogiando o filme pra cacete. Não, senhor, eu gostei, foi minha surpresa, tô falando sério. Eu não esperava nada desse filme. Ri, assim, de coisas mais idiotas. Eu achei muito legal o filme. Sem dúvida, quero ver de novo, aliás. Na verdade, eu queria dar sequência aqui. Vocês viram mais filmes do que eu esse mês. Eu queria que o Renatão falasse do filme independente dele esse mês. Renatão sempre nosso representante oficial dos filmes independentes do mês. Verdade. Nosso garimpador do Ratos. Garimpa. Esse filme que ele viu, eu nem ouvi falar nesse filme. Juro que não ouvi falar. Poesia Sem Fim. Conte-nos que filme é esse e do que se trata. É... De onde vive, o que se alimenta... Basicamente, esse filme, a gente pode definir ele como poesia com imagem e som. É o mais novo filme do diretor chileno Alejandro Jodorowsky. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Saúde. Eu posso estar destruindo o nome dele, mas enfim. É, ele vem mais uma vez aqui misturar fatos reais, né, das experiências da vida dele, com ficção em uma obra extremamente surrealista e autobiográfica, né, que homenageia através de sua história toda a herança artística que contém no país do Chile. É, ele é um diretor que tem 88 anos e ele mostra muita lucidez e na capacidade de mesclar diversos elementos diferentes que envolvem a arte. Você encontra dentro do filme expressões de literatura, dança, música, artes plásticas, tudo na mão dele se transforma numa verdadeira exposição artística, né, dentro do filme, que foi totalmente financiado por Kickstarter. Então é uma galera que deu dinheiro, bancou para ele poder fazer esse filme. Quem for pesquisar a obra dele pode ter esse filme talvez como o mais acessível, mas nem por causa disso vão ter menos do flerte dele, né? Com surrealismo, inspiração em teatro pra criação daquele espetáculo visual, que é o filme que é lindo, ele tem uma arte, assim, brilhante. Não é um filme pra todo mundo, porque ele tem o jeito dele, né? É muito específico. Ele é uma continuação do filme Dança da Liberdade, ou Dança da Realidade, perdão, que ele lançou em 2013 e conta a história da infância dele na cidade de Tocopilla, no Chile, e em relação à rígida criação que ele tinha do pai dele, e que era um comunista, que trabalhou com Stalin. E esse filme mostra ele se libertando das amarras opressoras da família dele, buscando o seu sonho de se tornar um poeta, né? Sendo introduzido no principal círculo artístico boêmio no Chile nos anos 40. Sem dúvida é uma obra interessante, é uma verdadeira obra de arte, pois esse, enfim, é um deleite para todos os amantes de arte, seja ela qual for. Porra, que legal. Ah, parabéns. Aquelas surpresas, né? É. Pô, durante o mês, só né? Ele consegue vir com isso. Pois é, cara. Renatão sempre descobre aquelas pequenas pérolas no meio. Verdade, né? Verdade. Maguinho, você descobriu uma pequena pérola em Sete Desejos. Eu vou te falar que eu vi o trailer desse filme. Rapaz, que coisa horrorosa. Dureza, né? Eu vou te falar... Não, eu não posso dizer do filme, você vai falar pra gente, mas eu vou te falar que o trailer... A história já em si já era uma coisa pavorosa. Fale-nos de... Sete Desejos. Bom, vamos lá. Completamente indo na contramão do que o Renato falou agora. Falou muito bem de um filme maravilhoso. Aqui, enfim, vou ter que ir para um outro ponto, cara. Que dureza assistir esse filme até o final. E detalhe que ele tem 1 hora e 22 minutos. E o filme não acabava. O filme tem uma menina chamada Claire, que eu não lembro o nome da atriz. Foda-se. Cara, ela ganha de presente do pai... que achou no lixo, o cara é um acumulador, né? Enfim, ele acha no lixo uma caixa chinesa e a caixa tem o poder de conceder 7 desejos. Certo. É claro que ela, obviamente, faz apenas desejos pessoais e a merda começa a acontecer, porque a cada pedido que ela faz e é concedida, a caixa cobra matando alguém próximo dela. Ele é uma mistura muito, muito, muito inferior de Jovens Bruxas, Wishmaster e Premonição, sabe? Só que... Eu ia falar, me lembrou muito Wishmaster. É, exatamente. Né? Só que muito, muito ruim. A direção dessa merda, pra quem não sabe quem é o cara, é o John Leonetti. Ele fez 3 filmes. Annabelle, o início, né, da prequel, que é fraco demais. Efeito Borboleta 2, que é pavoroso. Nossa senhora. E Mortal Kombat Aniquilação. Rapaz, eclético ele, hein? Eclético, é dureza, cara. Cara, o filme, assim, é um amontoado de clichê. Pelo 5º desejo, eu acho, o 6º, as coisas que já eram totalmente verossímeis, cara, elas ficam completamente... Não, o filme não faz sentido, cara. Sabe, as atuações são péssimas, o roteiro é bizarro, não assusta ninguém, obviamente, né? As mortes são sem graça pra caralho, e ele tenta brincar ainda com viagem no tempo pra explicar o sétimo desejo, que aí fode tudo de vez, cara. Então, assim, esse filme só não entra no meu pior do mês, porque além da relevância de Transformers ser bem maior, só tinham 5 pessoas, então só eu e mais 4 pessoas viram, acho que ninguém mais viu esse filme. Enfim, mas é muito ruim, gente, não vejam, não percam o seu precioso tempo. O filme tem 1 hora e 22, mas cara, é duro de assistir, é muito ruim, muito tempo Maguinho, que eu não vejo um filme tão sem sentido assim. Maguinho, você odiou muito esse filme? Cara, é muito ruim. Você odiou muito, muito? Odiei muito. Então eu tô feliz. Olha só. Você sabe que eu acho que esse filme ficou 7 dias em cartaz, só ficou uma semana em cartaz, porque eu não ouvi mais falar desse filme depois que ele estreou. Eu acho que eu vi mais cartaz dele no cinema do que ele tanto. É verdade, literalmente. Vi muito frontlight em ponto, trailer também. Ônibus, mas cabe nada mais. Esse filme é... Nossa. Olha só, falando em filme que ficou pouco em cartaz, tinha um filme que eu queria ver esse mês, que é o Soundtrack, com o Soundtrack, pode crer. E com o ator da bruxa. Sim, claro. E aí, eu não sei o que aconteceu, mas o filme só ficou aqui em São Paulo, ficou uma semana em cartaz, eu não tô brincando. É, estreou em poucas salas, eu não, infelizmente não pude ver na semana que ele estreou. Quando eu fui ver na outra semana, não tinha em lugar nenhum. E... eu passei pela mesma situação, cara. Sim. Eu queria muito ver esse filme. Eu ouvi falar que a fotografia é... Oi? Ele estreou aqui dia 6 e na semana seguinte já não tinha mais, ó, tinha uma ou duas salas só e acabou, cara. Fez barulho. Até porque estreou o Carros 3, né, que é um filme grande da Pixar, sim, e tal. Sim, então, verdade. Tirou muita coisa de cartaz. É um filme deste mês que eu ainda quero ver. E eu tô muito curioso pelo Gatos, que o Renatão e o Maguinho falaram. Quero rever alguns filmes. É, os 3 filmes que eu vi esse mês, né? O Dunkirk, o Em Ritmo de Fuga e o Homem-Aranha. Eu não teria problema nenhum em revê-los. Renatão, qual foi o filme que passou ainda e que você não viu que você ainda quer ver deste mês? É, eu também tava com vontade de ver o Soundtrack, você falou. Eu passei pela mesma situação. E eu acho que tirando ele, eu gostaria também de ver o Ritmo de Fuga e o Homem-Aranha também. Que eu já vi, mas eu quero ver de novo, porque... Certo. É muito bom, os dois. Maguinho, o que você não viu ainda que vai ver? Bom, enfim, gostaria muito de tentar ver Soundtrack, né? E Poesia Sem Fim, cara, que o Renatão falou e deu um sopro assim tão bom, né, cara? De gostar de cinema, né, cara? Isso é muito legal. Eu queria dizer pra vocês que mês passado a gente falou de dois filmes que eu acabei vendo, falei, não tinha visto na época, vi depois, um pro bem e um pro mal. O Maguinho sugeriu Uma Família de Dois. Sim. O filme francês, muito bom, excelente dica, foi o seu filme do mês, aliás, né, Maguinho? Foi, verdade. Muito legal, surpreendente, e você, agora pro mal, eu fui ver A Múmia, que vocês não recomendaram, foi o pior filme do mês. Nossa, você viu, né? Renatão. Horroroso. Cara, meu Deus do céu. Por que fazer isso? É o que eu falei, Marcelinho. Você, assim, te dá um medo desse universo não chegar ao final, cara. Vocês foram no ponto, assim, de ambos os filmes que vocês já tinham visto, que vocês falaram, eu assino embaixo dos dois. Com isso, a gente encerra o mês de julho, só faltando dois filmes, como eu falei, que são As Ratoeiras. Quem tá ouvindo a gente tá perguntando, e o pior filme do mês? Renatão, explica, por que que não teve pior filme do mês? Porque esse mês a gente selecionou muito bem o que a gente ia ver no cinema. Selecionou bem onde a gente ia gastar o nosso dinheiro e deixou as bostas pro Maguinho, então... Maguinho, A Ratoeira foi o seu pior filme do mês, como você falou, A Ratoeira, né? Foi. Transformers e O Último Cavaleiro de Jedi é o pior filme do mês. Não, não, não, por favor. Não coloque a palavra Cavaleiro de Jedi no meio desta merda. Maguinho, vamos deixar claro falar, tudo que você falar, inclusive o que eu vou cortar, está gravado. Você, olha o que você vai ser cobrado lá na frente. Aí eu vou ter que me explicar. O melhor é mundo. Inclusive, o que eu vou cortar. Então eu vou pedir para entrar a vinheta e vamos para a Ratoeira de julho. Ratoeira dupla. Que bonito. Olha só, a Ratoeira dupla deste mês, só para explicar para os nossos ouvintes, foi escolhida de duas formas. Era a vez do Renato. Só pra explicar pros nossos ouvintes, nós tivemos dois filmes na Ratoeira dessa vez. O Renatão era a pessoa que deveria escolher o filme pro Maguinho. Só que o Maguinho foi punido pelo público. O público pediu uma punição pro Maguinho pelas asneiras que ele falou do Alien. Falar verdades sobre o Alien. Achei, né? Maguinho, desculpa, mas assim, você foi interrompido agora por um copo que caiu no chão. Toda vez que você falar do Alien, você vai ser interrompido. O Maguinho foi punido pelo público, não por mim, mas pelo o público pediu, pra ele ver Transformers, O Último Cavaleiro, que é um filme que foi eleito por todos nós aqui do cast como o pior filme do mês, provável pior filme do mês. Ele comemorou ir ver esse filme. Escuta bem o que ele vai falar desse filme, porque ele comemorou. E o Renatão prometeu uma vingança, mas não se vingou do amigão dele e mandou ele ver Carros 3. Aliás, eu concordei com a sua ratoeira, Renato. Era um filme relevante. Não tinha muito o que escolher também, né? E é complicado Carros, você, né, dar uma ratoeira pro Maguinho, cara. Por mais que eu escolha o filme mais ofensivo da história, nada vai abalar ele. Ele vai virar e falar, vou feliz, abraçado num saco de pipoca, um refrigerante cocô, grande. O cocô vira sorvete de chocolate. Exato, o cocô vira sorvete de chocolate. Anotem essa frase, o cocô vira sorvete de chocolate. Então ele vai feliz, sabe, e se empolga e tal, e no final vai virar e falar que o filme não é tão ruim assim. Então, vamos ver, vamos ver. Isso que é o pior. Então, é difícil dar uma ratoeira pra ele. E não tinha outra coisa. Tinha o Detetive do Prédio Azul, mas eu não sabia nem que bosta era essa. Entendeu? Aí agora que eu tô vendo que é um programa que passa num canal de criança, mas whatever, né? Ver essa porra. Ele ia ver também, amarradão. Mas enfim, vou pedir pro Maguinho começar pelo filme que ele gostou, que é o Carros 3, e a gente deixa o suspense pro filme que ele menos gostou, que é o Transformers. Pode ser, Maguinho? Vamos lá, claro. Manda ver. Então, galerinha, holofotes pra mim agora. Vamos lá. Vamos lá, vamos começar essa ratoeira dupla falando sobre Carros 3. E, cara, falar da Pixar é um estúdio que a gente aprendeu a amar, né? Por tudo que nos entregou e entrega até hoje, né? Eu acho que, assim, a gente espera muito da Pixar sempre, né? Por quê? Porque ela, em sua grande maioria, cara, ela sempre nos entregou muito em histórias que não pedia muita coisa, né? Que é da vida e sentimentos a objetos que apenas fazem parte da nossa vida, de uma forma mais natural, assim. Vou confessar que eu gosto muito do primeiro Carros, né? Não só pela qualidade, né, visual, mas o assunto eu acho muito bonito, sabe? É um drama muito legal, que sobre abordar sobre as rodovias, perderem espaço para interestaduar, que a viagem não importa mais, você quer chegar apenas. E dá coração a Carros, cara, que é uma paixão para a grande maioria dos homens, né? Isso eu acho lindo, lindo. Carros 2 foi só para vender brinquedo, né? enfim, não tem nem como comentar. Já esse terceiro é um meio termo, assim, cara. Ele tem uma premissa bem interessante, é bem bacana. Ele, onde o Relâmpago McQueen, cara, ele já tá velhinho, não consegue mais acompanhar o novo ritmo dos novos carros, é tudo carro tecnológico e tal. E aí fica aí uma linda referência, cara, a Rock Balboa, né? Aquela toda parte, né? De superação, a força de vontade, vai quebrar barreiras e tudo mais. Cara, esse primeiro ato do Carros é muito legal e é muito Pixar, cara, porque ele coloca uma porrada de carros novos, que vai vender brinquedo pra cacete, mochila, e ele também faz reflexões pra nós adultos que tá lá, junto com os filhos, né? A partir da metade do segundo ato, esse conflito que é muito legal, ele passa a não ser o principal, sabe? E um novo conflito, que é até muito atual nos dias de hoje, se estabelece, sabe? E aí eu falo, cara, tudo que eu vi antes, né, no primeiro ato, toda aquela importância dele, sabe? Fica descartável. Eu falei, porra, você joga fora. Eu acho que seria muito mais fácil se o conflito que se estabelece a partir da segunda metade do segundo ato, ele fosse construído de uma forma mais lenta, mais orgânica e tal. E eu acho que isso é um reflexo muito de como a Pixar está se moldando, tendo a Disney ditando as regras. Eu acho que é um filme que a Pixar, ela olha muito para dentro e ela tá vendo que caminho que ela vai tomar, sabe, dessas franquias muito caça-níqueis, assim. Eu acho que se fosse Pixar, somente Pixar, não teria uma sequência de carros, muito menos o 3. E eu acho que ela hoje, ela tá em cima do muro. Ela é meio Pixar e ela é meio Disney, entendeu? Então eu acho que o Carros 3, eu acho que ela sepulta a franquia Carros, né? Eu acho que termina, né? Não tem necessidade de ter um quarto, mas eu acho que ela tá aprendendo a conviver com a Disney dessa forma. Então, assim, não é um filme ruim, mas é um filme que deixa claro que a Pixar não tá à vontade. Não fez um sucesso também tão grande lá fora, né, Maguinho? Sim. Acho que o Renatão deve ter acompanhado até bem. Não foi esse sucesso todo, eu acho que perdeu o gás. Ninguém queria Carros 3, ninguém, cara. Ninguém queria, depois do 2, né, Renato? Vamos ser sinceros. Depois do 1, cara, ninguém queria Carros 2. Mas olha só, Renatão, tinha toda uma expectativa com Carros 2, porque era o John Lasseter voltando à direção, né? Verdade. O diretor do primeiro Toy Story, né, o cara que começou essa coisa toda da Pixar. Então, tinha toda essa coisa. Quando saiu o primeiro trailer, eu falei, pronto, foi pro Beleléu, já era. É. Não tinha nada. Carros 1, que o Maguinho falou que gosta, não é um filme que me agrada muito. Né? Eu até esqueço que esse filme é da Pixar, pra ser sincero. Jura? Eu não sei vocês, mas... não... Cara, eu nunca nem vi Carros 2. Eu também nunca vi. Eu vi no cinema, meu Deus. O 3 me chamou a atenção em um único momento, quando a Disney lançou aquele primeiro teaser. Verdade. Os pareciam os carros mais reais e... Sim, verdade. Aqueles bolsinhos e o Relâmpago McQueen meio capotando. Porra, não, todo e aí mundo aparece mudou, assim, tudo, né? Tudo mudará, uma coisa assim, né? Exato. Só essa frase. Mundo, tipo, caralho, que irado, o que vai acontecer? Aí vem o primeiro trailer oficial, os carrinhos falam, aquela coisa toda, e você vê que aí tudo voltou ao normal. O pouco interesse que eu tinha no filme, eu não tenho mais. Bom, mas o Maguinho falou aí uma frase, como sempre as frases do Maguinho são lindas. Né? O Maguinho comparou o Relâmpago McQueen a Rock Balboa, cara. Essa foi espetacular. O Rock Balboa deveria te dar uma surra. Como você ter falado mas isso? Mas ele falou também, Renato, que os carros são o maior desejo de todos os homens, né? A maior alegria de todos os homens. Não, eu acho que é o amor de muitos homens, né, cara? Cultuar os carros, ter um amor pelos carros, isso deixa muito claro no 1, isso que eu falei, entendeu? Não, então, pegando esse gancho, é que eu tô curioso pra saber o que tu vai falar do Transformers agora. Vamos lá. Todo mundo sabe que eu tenho uma relação com Michael Bay de amor e ódio. Quer dizer, muito, muito mais amor mais do que amor. Ódio. Tem ódio? Pra mim é só amor. Eu acho que é relação de amor e paixão. Eu acho que eu sou meio puta do Michael Bay, você vê? Isso que é a verdade. Sabe? Aquela puta que ele vai e paga assim, foda-se, sabe? Dá tapa na cara e ela gosta, sabe? Eu acho que eu sou isso. Eu gosto. Mas deixa eu te falar, cara, assim, como é difícil, cara, analisar Transformers. Eu não lembro de uma franquia que é totalmente à prova de críticas. Eu não lembro, cara. Se tem uma franquia que tem um escudo pra crítica, é Transformers, cara. Aconteça o que aconteceu. Os filmes continuam dando bilhão. Agora, uma vírgula. Eu acho que nesse quinto filme, ele tá começando a sentir que o vento já começa a remar contra. Agora? É, não, agora que eu falo porque os quatro filmes passaram de 1 bilhão, entendeu? É, porque o terceiro e o quarto, por mais que tenham sido extremamente criticados, os dois passaram da marca de 1 bilhão no mundo. Passaram de 1 bilhão, é verdade. Então, assim, o vento sempre esteve a favor da Paramount né, e de Michael Bay, sempre esteve. É, pode agora, ser uma merda, mas o dinheiro tá pingando. Exatamente, é, claro, foi o que eu te falei, ele é a prova de críticas, você não, ele caga pros críticos e foda-se, o filme nem continua indo e nem continua, porra, faturando pra cacete. Nesse quinto, você vê que, cara, o cansaço da franquia e o cansaço por ser o mesmo filme, não o 1, é até muito interessante, mas é o mesmo filme, o 2, o 3 e o 4, é o mesmo filme. E o quinto é o mesmo filme, só que em doses ultra, ultra cavalares. Vamos lá, nesse quinto filme... Você vai explicar a história, você entendeu não, a história. Não. Com o título não, de... Não, eu quero que você explique, por favor. De Último Cavaleiro, cara, é mais ou menos assim. Eu vou tentar explicar, eu não escrevi nada, vou tentar lembrar aqui. Cara, enfim, se vocês não entenderem, cara, meu ouvinte, é normal. É normal. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube, exatamente. Todo mundo tava assim. Cara, os humanos estão em guerra com os Transformers, né? E eles precisam se esconder num ferro velho que o Mark Wahlberg lá mora. Lá ele conhece a Isabela, que é a menininha de 15 anos que tá muito bem, é uma bela atriz, eu acho que pode despontar. Em paralelo, a gente tem o Optimus Prime, que ele tá em Cybertron, que ele voa pra Cybertron pra entender por que que ele foi destruído e tal. E lá, naquela imensidão de universo, ele conhece uma deusa que é quem criou ele e quem criou Cybertron, que é a Quintessena, eu acho que é isso, não lembro, onde ele do nada descobre, ele não tem ideia do que essa entidade pseudo-robótica, e aonde ela, em fração de minutos, ela meio que hipnotiza ele e ele vira o Evil Optimus Prime, onde o trailer vende pra caralho, como, nossa, o Optimus Prime agora vai, virou do mal, e, cara, o Optimus Prime, em 2 horas e 36 de filme, o Optimus Prime aparece no início e nos 20 minutos finais. Só. O Optimus Prime não aparece no filme. E, paralelamente, também, cara, o filme tenta dar uma nova origem pros robôs que estão aqui na Terra, que a gente vai lá pra era, cara, lá pra era da Távola Redonda, cara, sabe? Enfim, e a gente continua tendo o Megatron na Terra, preparando um retorno pra tornar os Decepticons os soberanos. É uma história que, assim, eu falei e não falei porra nenhuma. É normal, entendeu? Eu achei, cara, que você tava falando do primeiro filme, cara. Não é, foi o que eu falei. Parece que tá descrevendo 3 filmes diferentes. Exatamente, cara, é uma salada, porra, uma salada de tanta coisa que você não entende nada. Como eu falei, aqui a gente tem o Michael Bay numa versão, cara, ele tomou uns remédios, cara, ele tá muito doido, cara, assim, é o filme mais grandioso, né, agora... Rapidamente, o que eu gosto da franquia? São mínimas coisas, mas eu gosto. Algumas coisas da direção dele eu gosto. Principalmente, assim, o problema, né, que os Transformers, desde o primeiro, influenciam no mundo. Isso não é esquecido. Como tudo se modifica com a vinda dos robôs pra cá, sabe? O CGI melhorou bastante, assim. Tudo que os 4 filmes têm de bom, que são essas coisinhas pequenas, tá nesse quinto filme. Você entende um pouco... Olha só, um pouco melhor a mise-en-scène da cena, você entende ainda um pouquinho, apesar dele, claro, ter uma bengala que é muito slow motion, faz com que você entenda um pouquinho mais a cena. Tem o Mark Wahlberg, que eu vou ser sincero, que eu gosto dele, né, eu acabo gostando dele. Tem essa menina, que é a Isabella Moner, que é espetacular. Ah, cara, e tem... Eu vou abraçar a galhofa com todos vocês, assim, tem uns bebês Transformers, cara, que... Cara, os dinossauros do 4 deram cria. Como isso aconteceu, não vem ao caso, foda-se, né? Mas que são, né, os pets do Cage Egger, que é do Mark Wahlberg, é espetacular. E tem o Anthony Hopkins que tá ali, cara, ele tá curtindo com todo mundo, né? E principalmente com a gente, assim, ele tá cuspindo na nossa cara, a gente tá pagando e foda-se. Outra coisa também, cara, o Michael Bay, Marcelinho, Renato e cara, amigo ouvinte, ele, isso eu comentei isso lá na minha crítica, tem lá no site Rota Cult, Michael Bay, cara, ele revoluciona o cinema, né? nessa porra, nesse filme, porque ele faz um filme... Enquanto o Nolan brinca com dois atos, quatro atos, pra, né, pra explicar o primeiro, o terceiro, o Michael Bay, ele faz um filme de cinco atos, cara. Cinco! Não dá pra entender, sabe? Tem o primeiro ato, né, com um prólogo, aí ele tem a sequência que é o segundo ato. Quando você espera que o filme vai engrenar num terceiro ato, ele mete um prólogo no meio do filme, cara. Um novo prólogo pra explicar uma outra coisa. Aí vem com mais um primeiro ato. Cara, não tem sentido. Não tem sentido o que ele faz. O filme, como eu falei também, o filme é uma montanha russa desgovernada, cara. Sabe? É uma loucura. Eu saí... O filme tem, cara, tem umas 40 set pieces, cara. O filme tem batalha de robô na terra, no espaço, na água, porra, nas montanhas... Sabe, é o Michael Bay no seu parque de diversões, assim, sabe? Ele filma com câmeras IMAX, como o Renato falou algum tempo atrás, especialmente projetadas pra esse filme. Cara, tem 6 montadores. Você imagina o nosso âncora, Marcelinho, pra editar um filme? Tem mais 5 deles pra editar um filme. Então, assim, o Michael Bay, ele tem 6 editores. 6. Não tem sentido também, se cara. Se falar da quantidade de roteirista, então, né, Maguinho? Exatamente. Cara, porque eu acho que ele chega na ilha Marcelinho, joga tudo pro alto e o que nego editar ele pega e monta. Foda-se. É claro que quando eu fui ver, eu não esperava nada além disso, um filme com um fiapo de história, né, que a cada filme ele tenta dar uma origem, a cada filme ele tenta se explicar. Também não tem sentido. Uma porrada de... O filme explode o tempo todo. São mais de, cara, 500 cenas de explosão. Eu falei, eu saí do filme. Eu vim IMAX em 3D. Cara, com um som absurdamente alto, cara. Você sai de lá com labirintite, cara. Porque é muita coisa. O filme ainda, né, tem a parte... Na parte final, pega um pouquinho, como sempre tem. Pega um pouquinho de Marvel. E tem uma cena pós-crédito que dá um gancho pro sexto filme. Agora, com esse box office muito ruim, o filme faturou em 4 semanas meros 130 milhões, onde só de efeitos especiais foram 215 milhões, não pagou nem os efeitos ainda, né? Então, eu acho que a curva na descendente começou para essa franquia. E eu acho que o Michael Bay, a gente comentou sobre ele no cast dos diretores, que é um cara que tá preso na própria narrativa dele, ou na pseudo-narrativa, nesse mundo dele, mas eu acho que agora ele vai ter que ir para um outro lado, porque eu acho que a franquia Transformers está seriamente prejudicada. Eu acho que dificilmente essa franquia consegue ter mais fôlego. Ele disse que tinha roteiros para mais 14 até 2022, mas eu creio que depois desse, eu acho que naturalmente, cara, o público também se cansa da mesma coisa. Como eu falei, o 2 é igual ao 3, que é igual ao 4, que é igual ao 5, só que ele aumenta em doses cavalares as cenas de ação e o roteiro bizarro. Então, assim, cara, Transformers 5 é um filme muito, muito, muito ruim. Muito ruim, você não entende nada. A história é bizarra. O filme tem 2 prólogos, 5 atos, atores que aparecem em um ato, em um tempo, em uma parte temporal, volta num prólogo como Merlin, esqueci o nome do cara, o cara volta... Stanley Tucci. O Stanley Tucci volta como Merlin no prólogo no meio do filme, onde ele... Pode perguntar isso, ô Maguinho. E que porra é essa de Cavaleiros de Távola Redonda, nazistas, Mark Wahlberg com uma espada gigante? Eles tentam explicar, Renato, essa quintessena, essa entidade robótica, ela tenta explicar que há muitos anos atrás, na época da Távola Redonda, o cetro do Merlin é o grande responsável pela criação dos Transformers. É onde deu a origem e tem o poder de destruí-los. E o Merlin, ele foi enterrado com esse cajado, com esse cetro do Merlin. E aonde que os Transformers... Uma coisa também, isso é bizarro, o mundo não sabia disso e eles dizem que eles estão presentes na raça humana, né? Desde os primórdios. Então, os Transformers ajudaram na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, sabe? Então, assim, eles fazem parte da nossa história, só que ninguém sabia. Ok, o mundo não sabia. Não, o legal é que eles fazem parte, então, das guerras e no primeiro filme, quando eles aparecem, o exército americano fica chocado. Exato, então, é isso. Eu acho que Transformers é isso, né? A gente dificilmente vai querer uma história boa. Quem tiver a fim de ver isso, vai ver, eu acho que vai achar interessante, pode achar, entendeu? Mas eu acho que o grande ponto dessa crítica, desse nosso bate-papo, é a gente entender e constatar que aquela queda na descendente, aquele arco, né, chegou no topo e ele tá descendo agora vertiginosamente. E eu não sei aonde essa franquia ainda vai parar. Mas eu acho que você, pelo menos fica no seu tom de voz, que você não gostou do filme, mas você gostou de ter visto o filme. Sim, não, claro. Porque o Michael Bay, se todo mundo falar que o filme é nota zero, você mesmo assim vai ver, porque você gosta de ver essas coisas. Sim, exatamente. Como eu te falei, ser puta velha do Michael Bay é isso, entendeu? Tá bom. É, exatamente. Enfim. Maguinho, a produção do sexto filme já tá em andamento e o filme solo do Bubulbin já está em filmagem. Você vai voltar pra ver os dois? Ah, cara, estamos juntos, né? Eu tô junto com ele há muito tempo, desde o primeiro que nós vimos juntos, né, Marcelinho? Então, assim, só isso também, porque eu não desisti dessa... Isso também. Lembrando que o primeiro é muito interessante. O primeiro é muito interessante, concordo também, é muito interessante. Não, você que falou, eu... Ele tá sendo irônico, cara. Tá sendo irônico. Alerta de ironia. Ah, cara, eu acho o primeiro muito legal. Eu acho muito legal. É por aguardem clássicos modernos, Transformers 1. É por sua conta. Olha, eu acho interessante. Aí a bola Maguinho, você acaba de ser interrompido por um solo do Kennedy. Só por isso. Que orgulho, cara. É verdade. Olha só. É isso, então, Marcelinho, Renatão e cara amigo ouvinte. Tá bom, obrigado, Maguinho. Então, sua nota de cocô, por favor. O público reclamou que eu não dei nota de cocô para meus 15 anos. É verdade. Entendeu? Eu não sei dar nota de cocô, o problema é esse, eu não sei dar. Mas, Maguinho, por favor, dê sua nota de cocô pro Carros 3 e Transformers. Bom, a minha nota de cocô pro Carros é aquele... Sabe quando você come uma bela de uma feijoada, sabe? Ou vai na churrascaria e enche a pança de carne? Cara, você faz um cocô inteiro, onde não suja nem a bunda. Então, assim, é um cocô que sai de boa, cara, entendeu? Carros 3 é isso. Tem nome esse cocô, não? Pô, eu chamo de cocô parrudo. Cocô feijoada, né? Cocô feijoada, é. O Transformers, cara, eu tô aqui pensando que cocô dá. Não dá, é estranho isso. Posso tentar te ajudar nessa? A vontade. O Transformers é aquele que você tá precisando cagar, aí tá na beira da estrada, para num posto de gasolina, tem um banheiro sujo, é nojento, é ruim, mas você tá precisando, então dá aquele alívio gostoso. Então, não, e aí quando você caga, você tá aliviado, é isso, né? Então, exato. É aquele que você nem olha pra privada pra ver o que fez. É melhor nem ver. Mas a sensação, Marcelinho, você falou tudo, cara. O filme é muito ruim. Mas eu falei, cara, que bom que eu vi essa porra, sabe? Que bom que eu estive ali. Eu com minhas loucuras. Eu também pensei a mesma coisa, cara. Eu falei, que bom que o Maguinho viu essa coisa. Eu também. A gente não precisa ver. Foi o meu hashtag ignore um blockbuster deste mês. E com muito orgulho, ele já era, no começo do ano, já era o meu hashtag ignore um blockbuster. Como eu falei, Marcelinho, sobre o Michael Bay no cast diretores, tem certas coisas que não precisa ter argumento, precisa ter fé. Então, continuo tendo fé no Tá indo embora essa fé. Tá indo embora. A próxima ratoeira será a primeira ratoeira coletiva de 2017. Pô, tava com saudade disso já, cara. Pois é. Ano passado, o público mandou a gente assistir Perfeita é a Mãe, né? Que não, uma ratoeira. Uma ratoeira de classe. Pô, a gente saiu que vai ganhar uma continuação, cara. Puta que pariu. Natal ainda. Meu Deus. Este ano, novamente, a escolha é de vocês ouvintes, diretamente no nosso site, vocês podem ir lá, vocês vão encontrar as opções, que eu vou ler aqui, as opções dos filmes que a gente vai ver, você pode votar quantas vezes você quiser, nós vamos assistir a opção vencedora, todos juntos e abraçados, e dessa vez não só nós três, mas Patrícia Costa vai estar conosco também. Ah, que então, bonito. Então vamos lá, as opções para a Ratoeira Coletiva de 2017 de agosto são Diário de um Banana, Caindo na Estrada, aquele filminho família, bobinho, infantil e irrelevante, né, que sempre tem todo mês. O representante nacional é Malas Artes e o Duelo com a Morte. É o filme brasileiro com maior número de cenas em computação gráfica. 12 milhões, cara. Então, 12 milhões é muito caro. É um misto de amor ainda vida com Alda Compadecida. Muito bem. Só de uma forma ruim pros dois. Valerian, A Cidade dos Mil Planetas. Esse porque foi um fracasso de crítica e público lá nos Estados Unidos. Estreia 10 de agosto. E a última opção vai ser o Death Note, que é o filme da Netflix. A gente agora também está abordando filmes da Netflix. Então, essa também é uma opção. É um filme que quem gosta do Death Note, né, os fãs do Death Note, estão detonando antes mesmo do filme estrear. Então, é a próxima opção. É, então, eu acho que o Death Note foi o último anime que eu assisti completo. E eu vendo o trailer, eu só penso que eu tô vendo qualquer coisa menos Death Note. Eu nunca vi nada, então... Enfim, são boas opções, Renatão. O que você acha? Pro público? Então, são excelentes opções pro público e péssimas pra gente. Tem várias opções, tem blockbuster, tem filmes irrelevantes, tem filme nacional, tem todos os estilos. Então votem com parcimônia, com cuidado, e a gente vai ver o filme que tiver mais votos. Certo, gente? É isso aí. Muito bem, queria começar a me despedir de vocês. É sempre um prazer estar aqui, mesmo quando eu tenho um desejo de vingança para com os senhores mentirosos. Mas eu acho que já tá tudo certo, já foi feita a justiça, né? E podemos voltar ao amor que sempre tivemos um pelos outros. Que bonito. Vou começar com o Renatão. Renatão, por favor, a sua despedida de hoje. É, cara, eu que agradeço. Sempre é um enorme prazer vir gravar aqui com vocês. É, tava com saudade de gravar com você, então é muito bom a gente estar retornando isso. E, não, de verdade, cara, eu fico também feliz de você estar recuperado, então, porra, é só alegria hoje. Ver você recuperado dos meus 15 anos e estar gravando com você de novo, Então, também queria deixar aqui meus contatos, Facebook, Instagram. E é isso, galera. Valeu. Até a próxima. Muito bem. Muito obrigado, Renatão. Só queria enfatizar o fato de que você substituiu... Você apresentou o programa de maneira muito nobre, muito bonita. Algumas apresentações que o Renatão gravou ainda vão ao ar. Algumas pessoas me pediram, falaram, cadê o cast do Okja? Ainda não saiu. Vocês falaram que ia ter, não teve. Então, aguardem. Logo, logo, vocês vão ver o cast do Okja. Vamos trazer um cast sobre a Comic Con também. Então... um apanhado muito bom sobre várias coisas que ainda são assuntos. É um apanhado legal, né, cara? Sobre as notícias de cultura pop que são super relevantes até o final do ano. Pois é. Maguinho, você tem 10 segundos pra se despedir e deixar todos os seus contatos. Caraca. Valendo. Enfim, gostaria de agradecer aos meus amigos da mesa, né? Falar que é muito bom o Marcelinho de volta, ou, né, nosso caro amigo ouvinte. Querendo me dar esporro, né, pelas meninas que eu faço, estou no Rota Cool, sempre com críticas lá. Estou no Facebook também, Marcelo Pereira, nas redes sociais do Bar Calabouço. Como eu sempre falo, continuo indo ao cinema sempre. Um grande abraço e até a próxima. Muito bem, muito obrigado, Maguinho. Mais uma vez, eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com/mcipreste. Atoscast mais uma vez agradece sua companhia. Um abraço. E estou de volta, hein? Ui. Caralho, ele ficou naquele negócio do Laranja Mecânica, só tomando doses cavalares de ultraviolência e voltou assim. Voltei.